fazer uma oferta muito diferente. Muito diferente. Eu creio que o Senhor nos guiou ali na Vila Prudente ontem. Nós vamos repetir aqui hoje. Essa é a oferta mais doida que você já fez na sua vida. Fala para o teu irmão do seu lado. Prepara, porque hoje é doideira. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Os que puderem, por favor, continuem em pé. Os que não puderem, tudo bem. Eu falo e você repete comigo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, diga mais uma vez, mais forte. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos têm sido alimentados pelos seus pastores aqui? Dá um glória a Deus bem forte. Agora, dá um sorriso bem largo para o seu irmão e pergunta para ele assim: qual foi a última vez que você deu uma oferta pessoal para o seu pastor? Pergunta para ele. Sabe por quê, irmãos? A religião nos ensinou a valorizar microfone, terreno, prédio, som, bateria, mas Deus não valoriza nada disso. Deus valoriza pessoas. Não é que isso não é importante, é que Deus não valoriza isso. Deus valoriza você. E nós somos treinados a, na nossa religiosidade, a investir na estrutura. Mas a Bíblia diz que a igreja primitiva colocava os seus valores nos pés dos apóstolos. Levanta sua mão e dá um grito de vitória, pelo amor de Deus. Sacode o sermão e fala para ele: hoje a tua vida de oferta vai mudar, meu irmão. Chama alguém pelo nome, diga: fulano, eu te preparo, hoje você vai mudar. Porque a Bíblia diz: aquele que está sendo instruído, reparta. Aí a gente pensa assim: puxa, mas é verdade, está aqui. Como é que Jesus ensinou isso? Claro que Jesus ensinou. Jesus foi o primeiro que ensinou. Jesus chamou 70, deu um sorriso para eles e disse assim: olha, vocês vão de 2 a 2. E eles: aleluia! Milagres vão acontecer, mortos vão ressuscitar. Jesus: isso, vai acontecer tudo. Vocês estão debaixo do meu manto, pode ir, vai ser poder puro. Yes! Só que tem um detalhe. Qual, Senhor? Vocês não vão levar 2 túnicas, vocês não vão levar dinheiro, vocês não vão levar alforje, vocês não vão levar isso, não vão levar... Senhor, a gente pode levar o quê? Nada. Agora pensa a cabeça de um judeu saindo para uma viagem. Pensa a cabeça de um judeu. Jesus chega a dizer: vocês não vão saudar ninguém pelo caminho. Fala pro teu irmão, é doideira, irmão. Fala, fala. Aí eles assim: Senhor, mas como é que é? Na casa que vocês chegarem. E aí Jesus, irmãos, estabeleceu o padrão da igreja. Na casa que vocês chegarem, vocês vão dizer: paz seja convosco. Se houver ali um filho da paz, a paz que vocês têm vai repousar sobre eles. Se não houver, ela vai voltar e vocês vão sacudir o pó. E nem para Sodoma e Gomorra vai ter tamanho juízo que haverá sobre aquela cidade. Por isso que Paulo diz aqui no capítulo 6, verso 6. Olha para a tua Bíblia. Gálatas 6, 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Aí Paulo faz uma declaração estranha, que você só compreende com explicação de Jesus. Paulo diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Querido, essa questão de honrar as pessoas que Deus usa para abençoar a tua vida espiritualmente é muito séria. Eu não estou falando de uma oferta obrigada, porque essa oferta não vale nada. Aquela oferta coagida. Eu acho que todos nós aqui e ali já demos ofertas coagidas, sim ou não? Né? O cara era tão bom para tirar oferta que a gente não queria, mas deu. Quem já passou por isso? Assim, a gente não queria, que não, hoje eu não quero ofertar. O que é que tem não querer ofertar um dia? Assim, não ofende Deus. Mas o cara é tão bom que a gente estava lá. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um lugar em Deus onde você reconhece a unção que tem entrado no seu espírito através daquele ministério. E porque você reconhece, há no seu coração uma gratidão, há no seu coração uma honra. E porque há uma honra, você dá com alegria. E eu declaro essa unção sobre essa igreja em nome de Jesus Cristo. Paulo, ele continua, vai para 1 Coríntios capítulo 9, dentro desse mesmo assunto. Paulo continua e ele é muito forte, quando ele diz assim no 1 Coríntios 9, versículo 7, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Sabe, irmãos, eu sei que tem muitos safados por aí vendendo o evangelho, eu sei. Tem muito safado, eu vou usar essa palavra, vendendo o evangelho. Mas tem muita gente séria pregando a pura palavra do Senhor. E eu declaro que você está debaixo de um cajado desse em nome de Jesus. E se você não estiver debaixo de um cajado desse, sai de lá. E acha um homem de Deus para você andar debaixo dele. Porque no que diz respeito a nós, de graça recebemos, de graça nós damos. Mas Jesus disse assim, o que diz respeito ao povo, no mesmo texto, digno é o trabalhador do seu salário. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, por favor, seja sincero. Quem aqui quer prosperar, dá um grito de vitória. Os que não deram o grito de vitória não querem prosperar. Tá, então vou te dar uma segunda chance. Quem aqui, assim, gostaria de prosperar? Quando eu falo prosperar, não é ostentação, ter que morar numa favela, não é isso. Mas ter uma vida digna, onde não te faltam as coisas. Onde o que você precisa, você tem. Quantos querem prosperar? Dá um grito de vitória. Pergunta para o seu irmão, você acha que seu pastor é diferente de você, irmão? Pergunta para ele. Porque nós pastores somos tidos como ladrões, sim ou não? Nós pastores somos aqueles que estão tirando o dinheiro do povo. Não é isso, querido, não. É que Deus ensina que a igreja cuida daquele que se dedica à oração e à palavra. Vou repetir isso. A igreja cuida daquele que se dedica à oração e à palavra. Deus separa alguns para se dedicar à oração e à palavra. E os outros que receberão a unção, os milagres, os dons, são responsáveis. Jesus disse, na casa que vocês chegarem, vocês vão comer tudo que eles tiverem. Fala para três irmãos perto de você: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Fala para três irmãos, não é 10%, não, é tudo. Fala, fala, fala. É tudo. É tudo. É tudo. Olha para mim, querido. No conceito de Jesus, se eu sou seu pastor, tudo que é seu é meu. Graças a Deus, teve uns dois. Jesus diz: na casa que você chegar, tudo que tiver lá vocês vão comer, porque é digno de eu trabalhar todo o seu salário. E quem não receber vocês, sacode o pó. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o galardão do profeta. Ou seja, quando você passa a contribuir com quem te alimenta, eu não estou falando gasofilácio, irmãos. Aqui, cadê o gasofilácio? Hã? Cesta, é uma cesta? Traz aqui, porque ela não vai ser usada hoje. Mais rápido, Marcão, mais rápido. Isso aqui devia ser só para a gente pagar luz, água, telefone, estrutura. Gasofilácio é lugar da gente colocar o dinheiro para cuidar da estrutura. E os pastores? Os pastores, vocês precisam cuidar deles. Tipo assim, eu vou fazer uma profecia agora. Quem for esperto vai receber. Pastor, vamos ali na concessionária comigo. Aí o pastor simples, humilde, né? O pastor pensa assim: ah, ele vai ver um carro, quer que eu ajude ele a escolher. Aí ele chega lá assim: pastor, dá uma olhada aí, ó. Escolhe o que o senhor quiser para o senhor. Quantos gostariam de um dia fazer isso? Dá uma glória a Deus bem forte. Agora imagina onde você vai estar se você fizer isso. Sacode o seu irmão, uma unção de prosperidade diferenciada está vindo sobre a tua vida. Levanta sua mão bem alto e diga: a partir de hoje, o meu coração, em termos financeiros, estará mais nos meus pastores do que na estrutura física. Dá um aplauso à palavra do Senhor. Honra teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Teu pastor é um pai espiritual na tua vida. Honra ele. Ah, mas eu fico sem graça, assim. Eu só posso ofertar para ele 10 reais. 20. Irmão, não é o valor, é a atitude. Não é valor. Alguns podem ofertar 5 mil, 10 mil, 1.000, 500. Outros podem ofertar 5. A questão não está no valor, está no coração. Eu amo meu pastor, eu vou cuidar dele a partir de hoje. Diga para o irmão que está ao seu lado, pergunta para ele: você quer essa unção sobre a sua vida? Se ele disser que quer, põe a mão na cabeça dele e fala: te prepara que tu vai prosperar muito esses próximos anos. Irmãos, eu como um profeta de Deus, em nome de Jesus de Nazaré, libero uma palavra de prosperidade sobre essa igreja. Prosperidade sobre essa igreja. Porque nós vamos valorizar mais os pés dos apóstolos do que água, energia, tijolo, som, teto, etc. Não, o meu pastor é mais importante que esse microfone. Olha, pastor, eu costumo comprar lá na C&A, eu parcelo em 32 vezes quando eu compro na C&A. É o que você pode hoje, mas quantos gostariam de entrar na Lacoste e pagar à vista? Você seja hipócrita, não. Eu falei Lacoste, mas eu sei que tem gosto e gostos aqui. Pensa na sua Lacoste, tá? De não. Sai sem me dar um abraço, não, hein, cara? Pensa na sua Lacoste. Quantos gostaram de entrar na Lacoste e comprar uma camisona assim, daquela assim? Levanta a mão, vai. Eu. Então fala pro teu irmão, leva o teu pastor lá na Lacoste, irmão. E fala assim, escolhe meu pastor. Irmãos, Deus está mudando a cultura espiritual, financeira do ouvir e crer. Levanta a sua mão bem alto e diga, Deus está mudando a cultura espiritual, financeira do ouvir e crer. A partir de hoje, profetiza com fé, a partir de hoje, eu vou me treinar, eu vou me treinar, mais forte, eu vou me treinar todo mês, honrar os meus pastores. Olha o que que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 9, versículo 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Essa parte eu já li. 8. Porventura falo isto como homem? Ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando debulha? Acaso com bois que Deus se preocupa? Pois seguramente por nós que ele está falando isso. Certamente é por nós. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faz com esperança de receber a parte que lhe é devida. Agora fala bem forte comigo, igreja. Verso 11. Se nós, todos mais fortes, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermo de vós bens materiais? Safadagem fora daqui, mas palavra dentro do meu coração, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que aqui hoje tem irmãos de várias igrejas, e o seu pastor não está aqui. Então você vai, todos aqui hoje vão ofertar, todos. Pega a tua oferta aí agora, a tua oferta de honra. Pega a tua oferta. Eu gostaria que as crianças ofertassem, os pais ajudassem, todos. Todos vão ofertar. Obedece o profeta, irmão. A bênção vai vir sobre a tua vida. Pega a tua oferta, faça seu cheque. Não aquela oferta obrigada, aquela oferta de honra, puxa. A maioria aqui, né? Eu amo o pastor Ronaldo, a pastora Val. Hoje eu vou honrar a vida deles. Eu amo o meu pastor. Então, quem é dessa igreja, a sua oferta hoje não é para o gasofilácio, é para o pastor Ronaldo e para a pastora Val. Quem não é dessa igreja, vai tirar a oferta, vai separar a oferta. Amém? Guardar. E quando você encontrar com seu pastor, você vai dizer, pastor, eu recebi uma lição que eu nunca mais vou esquecer. A partir de hoje, eu sou uma das pessoas que vai cuidar de você. e você vai entregar uma oferta para o seu pastor. Você vai guardar, porque essa oferta vai ser para o seu pastor. Mas cada um aqui agora vai honrar o teu pastor com a tua oferta. Se você recebe, dá um glória a Deus bem forte. Paulo é muito forte. Se nós semeamos as coisas espirituais, o que é mais importante, o espiritual ou o natural? Aí Paulo conclui, será muito vocês cuidarem de nós com as coisas materiais? Não, irmãos, nós não vamos cair no extremo e nem no outro. Nós vamos cuidar dos profetas de Deus na nossa vida. Pensa uma oferta que rasga o céu. É quando você oferta com honra no seu coração para o seu pastor. Eu não sei explicar, mas rasga o céu. Eu não sei quem já fez esse tipo de oferta aqui. Você sentiu desejo, vontade. Puxa, eu quero ofertar, não é para a igreja, não é para nada, eu quero ofertar nele, para ele. Quem já sentiu isso? Rasgou ou não rasgou o céu? Aquele mês foi ou não foi diferente? Porque algo aconteceu no seu espírito que rasgou o céu sobre a sua vida em nome de Jesus. Então fique em pé todo mundo, fique em pé. Vocês não vão trazer um centavo aqui no gasofilácio hoje. O Senhor me deu a graça de ser apóstolo desse ministério, eu tenho essa autoridade. Pastor Ronaldo, me perdoe, apesar que eu te perguntei se eu podia fazer, você me autorizou, mas hoje essa igreja vai honrar o pastor Ronaldo e a pastora Val. E se o seu pastor estiver aqui, você vai até ele e você vai honrar ele. E se ele não estiver aqui, você vai guardar no bolso e vai esperar. Ah, amanhã eu vou encontrar meu pastor em tal lugar. Eu vou honrar meu pastor. Eu quero ouvir um glória a Deus bem forte.